Viaja não firma, CTS Kamikaze, Marcos Reis. Usina Máfia 55, Chita, Rap Pancada. Nada cirandinha nessa, quem rodou foi nós. Escravizados, estourados, afoitados pelo boy. Coitados pelo boy. Se anda cirandinha nessa, quem rodou foi nós. Foi nós, foi nós, foi nós, foi nós. Ciranda, cirandinha, vamos todos ciranda. Melhor dá volta e meia, se não é ratatatá. Coleta russa gira tipo roda gigante. O carrossel criminal morreu dos traficantes. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. Amor que eu tinha pela rua era pouco e se acabou. Roda, roda, gira, gira, tão sonhando com Disneylândia. Tá tendo brinquedo assassino na mão das crianças. Lá em cima do piano tem um copo de veneno. Na minha gaveta tem uma Taurus, caixa de bala e um lenço. O pessoal é o colete, a prova de chumbo grosso. Que volta e meia, dou meia volta, porque tocar sozinho é osso. Do ré, mi, fá, pá, bandido deu ré. Põe pra mimi, assassino de mulher. Corre em volta da cadeira, balança caixão, balança você. Pra se livrar do góis, meu brinquedo é o RAP. Ciranda, cirandinha, nessa quem rodou foi nós. Escravizados, estourados, afoitados pelo boy. Ciranda, cirandinha, nessa quem rodou foi nós. Coitados pelo boy. Ciranda, cirandinha, nessa quem rodou foi nós. Foi nós, foi nós, foi nós, foi nós. O circo é vicioso pelas perifas do Brasil. A doleta criminal hoje se brinca de fuzil. Atiraram o pau no gato, gato zica não morreu. O futuro dos trombadinhas tá na mão de Deus. A canoa virou o comando, deu sinal. Kamikaze balança de longe, eu grito tchau. Tem palhaço tatuando carpa, tem carpa sendo raspada. Carpa humana não tem escama, pra que arrancar na faca? Não dorme neném, que o bicho tá pegando. Tem papai metendo assalto, mamãe traficando. Boi na capa preta é bom pra condenar. Acorda Brasil com essa canção de ninar. Dois bandidos foi em quadra, além da montanha pra assaltar. De repente ouviu pá, pá, pá, pá, e nenhum dos bandidos voltaram de lá. Rodou. Ciranda, cirandinha, nessa quem rodou foi nós. Escravizados, estourados, afoitados pelo boy. Ciranda, cirandinha, nessa quem rodou foi nós. Foi nós, foi nós, foi nós, foi nós. Ciranda, cirandinha, nessa quem rodou foi nós. Escravizados, estourados, afoitados pelo boy.